the Night, Corona, The Rhythm of the Night, Q3 Beat, I Like You, Clubhouse, Take Your Time, da Jay, Every Day in My Life. Esse é o playlist que você acabou de ouvir. E só foi o primeiro bloco, hein? Você está ouvindo Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 18 horas e 28 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa, você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo. Porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24. 34010292 e em Resende 33212270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Em uma das milhares de edições do Flash House que eu já fiz, teve uma que eu comecei com essa música e disse a mesma coisa que eu vou dizer agora. High on Diesel and Gasoline, Psycho 4 Drum Machine, Shaking Their Beats to the Hits, ho ho, que coisa esquisita, hein? Tama Beautiful Ones. High on Diesel and Gasoline, Psycho 4 Drum Machine, Shaking Their Beats to the Hits, oh, track X, drug X, suicide. In your dead suits you hide, staining his name again. Oh, cracked up, stacked up, 22. Psycho for sex and crew, lost it to Bostic, yeah. Shaved heads, rated on the pill, got too much time to kill, get into bed and gay. Oh, here they come, the beautiful ones, the beautiful ones. La la. Now you disappear. words, but you've seen it's on the shelf. Call your mother, but she's dying. Call your father, but he's crying. Look at all you've got instead of searching for the Holy Grail. Don't be the one you know. Be the one you know. Be the one you know. Let your body move into your soul. Open up your mind, open up your mind, open up your mind, open up your mind. 54 Equinox 4. É, não tem muito tempo que eu toquei ela não, tá? Mas eu também recebo e-mails, né? Pedidos pra repetir alguma coisa, pra tocar alguma coisa, é, pra mostrar uma versão diferente. Tem e-mails até que alguns ouvintes pedem assim, poxa vida, eu vi certa vez uma versão de uma música que tem um tecladinho assim, tem um vocal assado, então eu tenho que decifrar alguns enigmas às vezes, né? E nesse caso aí do Equinox K3, existe uma outra versão também, que é o outro Reload, né? Porque é original do Jean-Michel Jarre dos anos 80, se eu não me engano, né? Que é muito boa. Mas também tem uma outra versão modernizada, né? Parecida com essa, que é com o DJ Quicksilver, um alemão. Muito boa também, né? Mas nesse caso aí pediram pra repetir essa. E eu não pestanejei. Gosto muito da música e lá foi ela. Conferimos também Motivate com Rocking For Myself, Forget Your Love, Ice Cream, Open Up Your Mind, So Cool, Fabrica, I Miss You, Everything But The Girl Missing, No Mercy, Please Don't Go e Dama Beautiful Ones, aquela letra esquisita, né, que eu falei no início do set. Bom, o programa cumpriu a missão por hoje. Fica por aqui e semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser. Espero que tenha agradado e um grande abraço, hein? Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Nos fins de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar, Flash House. O programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Olá, pessoal, aqui fala Urbano Carvelli com mais uma edição do Parabólica Europa, sempre ao vivo, direto do 12º andar do Funkhaus Europa em Berlim, Alemanha. Parabólica América. Parabólica Edição América. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Orlando, Estados Unidos, eu sou o Sérgio Ricardo. Mas eu não posso ouvir nesses dias e horários. Ué, é só conferir o podcast da Rio Sul Rádio. Lá você ouve os programas quando e onde quiser. Isso mesmo, o podcast está disponível no nosso site. E também no endereço www.podcast.riosulradio.com. Ah, que bacana poder ouvir esses programas on demand. Exatamente, o mundo é play. O podcast é disponível também nas principais plataformas, até no iTunes. Podcast da Rio Sul Rádio. Já estou ligado. 19 horas e 10 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Rio Sul Rádio.